Pergunta foda. Qual é a pior coisa que você já fez na internet? Sei lá. Cara, a pior coisa que eu já fiz na internet, pra mim, eu acho que foi fazer aquelas porcaria de... Como é que se diz? Fez mal tu se cadastrar, que se cadastra, é ridículo, tem mó raiva daquilo. Acho que a pior coisa que eu já fiz foi ter feito aquilo, logo de primeira, quando eu... Você, tu não fica empolgado a primeira vez que tu entra na internet na tua vida? Tu acha tudo interessante? Tudo que tu vê de propaganda falando, faz isso, faz aquilo, faz? Ah, tipo, aumente seu pênis. Mais ou menos. Só que como eu não tinha dinheiro pra pagar as propagandas, pra pagar o produto, né? Então aí... eu não comprava, mas se eu tivesse, cara, eu viria que eu comprava aquelas porra. Afinal, você só tem um pente. É. O mínimo que se espera é que você invista nele. E você, Rasta? Acho que foi a mesma coisa, cara. Tipo, baixar alguma coisa sendo que era apenas vírus. Vírus ou vírus? Vírus. Ah. É. Tipo, eu vou baixar algum arquivo e abre outro. Tá lá, baixe isso, dicionário de inglês. Aprenda inglês em 2 dias. Tipo isso. O computador ficava com tipo 3 cavalos. Justo. Bem, a pior coisa que eu fiz na internet foi navegar na Deep Web. Verdade. A Deep Web, eu vou resumir assim, porque a internet não tem a internet normal, né, que todo mundo navega, e a Deep Web é a internet mais profunda, onde tu encontra coisas ilegais, tipo filmes proibidos, assassinos de aluguel, essas coisas. Cara, meu computador nunca pegou tanto vírus, porque aquilo lá, primeiro que pra tu navegar, tu tem que fazer um teu computador forçar ele, de certa forma. Aí depois tu ainda fica procurando material que é ilegal em diversos países. Eu tenho uma foto que até hoje que é proibido pela ONU. Sempre que eu gostava de uma menina na escola, eu ia lá e botava no put, criava um evento dizendo que ia amar pra todo mundo, assim, sabe? Sucker! Caramba! Sabe o evento que aparecia naquela janelinha e tudo mais, e todo mundo via e dizia que ia participar ou não? Pois é, eu fazia isso. Algumas vezes. Jesus! Tipo aquele filme Obsessão, assim. Jesus amado. Que é muita coragem. Cara, eu não sou da época do Orkut. Na época eu até fiz Orkut, só que só vim pegar o Orkut extremamente agora, esses tempos assim, 2001, 2002, 2008, por aí o que eu tava pegando era antes. Existia o Orkut, né, de 2008, porque pra mim também foi isso. Se apresenta pra galera aí e tal, qual é o seu nome? Meu nome é Gabriel Farage, sou de São Paulo, sou São Paulo. Aí! Educação internacional, sabe? Sei. Qual é o teu? Tu tem algum apelido assim que a gente possa chamar? Rapaz, o meu apelido é Edgar. Edgar? Eu adquiri esse apelido através de um vídeo da internet que acharam um menino gordo muito parecido comigo, então. Mas tu era gordo? Eu era. Pois é, eu era gordo. Gordo mesmo, de lamber o pacote do chocolate. Caramba, isso. Eu já cheguei nesse nível, já fui nesse nível. Tá bom, ainda sou. Campeão ainda. Ah, tá. Você disse que é paulista, né? Eu sou. São Paulo e tal? Só pode. Você tem namorada? Eu tenho. Tem? Eu tenho, apesar de ser nerd e isso ser um meio preconceito pra mim na comunidade nerd, né? Não, na verdade... Namorada. Na verdade é eles que geralmente sofrem esse preconceito. Então, viu, pessoal, a cura gay funciona? São Paulino com namorado? Não, opa, eu sou de São Paulo, mas eu torço pro Flamengo. Ah. Eu sou obrigado a torcer pro time que é do meu estado. Ah, sei. Ouviram? Além da cura gay funcionar, a sanidade dele foi completamente restaurada. Enfim. O Brasil, o mundo ainda tem salvação. É. Get out of there, it's gonna bomb! começamos mais um episódio de Regionautas, falando hoje do tema internet e redes sociais. Vamos começar delimitando o tema, que a gente não vai poder falar em 45 minutos de tudo, nem pra ficar chato. Vamos começar com a experiência mais básica que eu acho que todo mundo começou que, nas redes sociais, que é o Hotmail. E aí, quem aqui já fez um desses? Cara, Hotmail eu fiz porque geralmente é preciso, né? Na época era preciso, né? É, mas hoje em dia já não uso muito o Hotmail, pra ser sincero, uso mais o Yahoo. Pois é, e engraçado que o Yahoo era mais velho. Tipo, era daquele período que digamos assim, de mudança, que antigamente tinha, a pessoa tinha pouco conhecimento sobre computador, tinha aquela mística, sabe? Aí a galera tava saindo daquela fase, era dos consoles, e aí tava indo pro computador pessoal, né? Aí lá nos Estados Unidos, aqui até que não era famoso, mas lá nos Estados Unidos aí a gente via AOL, baixa aqui, essas coisas. Que, não, mas os servidores, da época dos provedores. Aí engraçado que, mesmo sendo antigo, o Yahoo, ele não ficou tão popular quanto o Hotmail foi por aqui. Alguém sabe me dizer porque isso foi moda, será? Talvez por causa do MSN. É, isso ajudou. Isso ajudou muito. Isso ajudou muito lá pra propagar. Mas tu acha que foi só isso ou foi o fato de, tem algum outro fator a mais? Porque eu infelizmente, minha primeira coisa com internet foi o e-mail, eu fiz, e deve estar ativo até hoje, só que eu nunca usei ele, porque eu esqueci a senha. Stupid! Não, hoje em dia, o que é um erro comum para um amador e tal, né? Mas, e aí tu esquece a senha e o bicho tá lá. Sabe? Deve ter mais de 2 anos que expirou. Eu nem tive curiosidade. Mas essas coisas a gente entra por causa de moda ou por necessidade? Cara, vou dizer, eu nunca segui o meu vídeo. Acho que eu fiz meu Hotmail não apenas pela necessidade, mas sim porque todos os meus colegas estavam nessa rede. Isso daí não é modismo. É modismo, não. Não é modismo. You can't handle the truth. Não, quer dizer que é só... É modismo só por conta da contigo. Todos que tu não... Uma certa parte que tu não conhece, tá lá. Mas uma certa parte que tu não conhece, tava lá. E principalmente uma parte que tu conhece. A maioria foi por causa disso, pô. Mas não é porque estava lá o modismo deles, não, pô. A necessidade, pô, de comunicação. É, porque naquela época, às vezes, eu tava começando a ter esse negócio de boleto, né? Na época, o Hotmail foi o único que permitia, pô, entrar através do celular, pô. Sério? Sem precisar daquela porcaria de Java, pô. Antes? Java? É, antes você entrava pelo Hotmail e pelo Java, pô. Agora, quer dizer, hoje em dia. Precisava de Java? Pra te entrar pelo celular, precisa de Java, pô. Nossa, eu não sabia, não. Eu acho que interessante. Mas todo celular não já vem com Java? Não, o celular antigamente vinha só com browser, pô. Não, o celular antes, nem queira saber o celular antes, mas vinha o jogo da cobrinha, isso que era. Ele só vinha com browser, pô. Às vezes nem isso, que eu comprei um Nokia daqueles quadradão, sabe? Aquele, o imortal, como dizem, de madeira. Hoje em dia tenta entrar só com browser, como na rede, né, do Hotmail, essas coisas, tu não entra não, pô. Aí, como eu comprei o Nokia, ele veio com browser e poderia colocar teu e-mail, né, pra receber como se fosse mensagem. Pra mim, foi uma maravilha, pô. É. Pô, na época, com o celular podrinho, fazendo graça, né, com o pessoal, internet. Caramba. Tudo. Até hoje eu tinha um celular podrinho até semana passada. Eu finalmente troquei o meu com um sistema Android. Não que seja caro, ouvi o ladrão de não ter que roubá-lo. Ele não vale nada, não é uma grande coisa, dá pra gravar e tal, mas morre aí. Cara, mas eu vi que não tinha uma época aqui que a gente viveu, essa tava muito, a internet ainda tava aquele misticismo, sabe? Aí tinha um bocado de bolha assim que estourava. tinha a bolha do Second Life, todo mundo dizia, ah, vai ser futuro. Nessa mesma época tinha The Sims, aí veio o Second Life, veio o Second Life por cima. Aí todo mundo, ah, vai ser o futuro, os propagandas vão estar aí, as empresas, cada um. Aí todo mundo queria ter, digamos assim, o seu e-mail, mas é por causa disso. Eu pelo menos eu vi assim. Aí, do nada, assim, eu ouvi falar as pessoas, ei, já tem Orkut? Eu acho que foi lá pela casa de 2010, comecei lá o Orkut. Foi aí que comecei a me envolver com redes sociais. Eu sei, daí eu comecei a usar o Orkut, tava achando legal e acabou. E alguma meme, e as merdas assim que tu viu, assim, aquelas coisas assim, alguma coisa bem estranha, mas estranha. Ah, uma vez eu vi uma mulher que colocou no Orkut dela bem grande, vendo o meu Orkut. Ah. Com 1000 amigos, 500 comunidades e... Ixi. Ela queria R$500 no Orkut dela. R$500. É, hoje em dia é o comércio que tá crescendo. Uhum. Tu dá uma certa grana e eles metem no teu. Ai! Eles turbinam o teu blog, o Porque teu é Facebook. É claro, todo mundo tem uma meta de juntar R$500 pra comprar um Orkut com vários amigos que ele não conhece, com pessoas que ele desconhece. Hoje a gente só fala do Orkut no lance da Orkutização, do Facebook ou de outras redes que dizem, né? Não sei porquê que. Porque, aliás, Orkutização, assim, que eles denominam quando a parada fica insuportável ou porque quando fica cheio de gente, vamos dizer assim. Apple! Menos privilegiada, sabe? Que antigamente dizia, o Facebook agora que tá todo mundo usando vai ficar cheio de piadinha, que antigamente o Facebook era uma rede universitária do Zuckerberg, né? Aí só os universitários usavam para trabalhos escolares, essas coisas, sabe? Para produtividade. Aí agora hoje em dia, o que a gente vê no Facebook? Que merda. Jura? Aí eu fico pensando assim, sobre essas novas redes que surgem, se elas desempenham a mesma função ou elas são do Facebook ou elas fazem alguma coisa diferente. Quando o cara entra numa rede social, a ideia dele no mínimo é conversar com as pessoas, certo? Hey everybody! Tem alguma outra coisa a mais pra fazer além disso? Conhecer pessoas? Não, também, isso é uma forma de socialização. É difícil falar desse assunto, né? Estavam falando de Orkut, né? Lá foi um nicho de muita gente, né? Assim, de lixo internetico. É, foi uma comunidade que depois de um tempo virou o lixeiro da internet. O fiofó da internet, pra ser mais exato. E o que... E agora, hoje em dia, ando esquecido, né? Tipo, cara, tudo bem. Facebook e Orkut tem muita coisa... São basicamente os mesmos. O Orkut é lento. Tanto é que, mesmo ele sendo da Google, ele é lento, que é estranho. É. Hoje em dia tem o Google+, mas o Orkut tinha uma parada que fazia muita gente feliz, que era, vamos supor, tua ex-namorada, aí tu ia lá, visitava ele, o Orkut te avisava. O Facebook avisa... Avisa, ele tem essas paradas assim de avisar se alguém visitou teu perfil e uma foto tua ficou olhando. Parece que não. Esse que é o negócio, não tem. Eu achei que faltou esse negócio, pra gente ver quem tá vendo nosso Face, no meu caso, quem não tá vendo. Pra ter esse controle das pessoas que estão desbilhotando a nossa vida intelectual. No mínimo conhecer pessoas. Mas. Por exemplo, hoje em dia muitas empresas consideram o Facebook como uma ferramenta, tanto é que ele é considerado, como pode dizer, a segurança dele é tão boa que é considerado no âmbito legal, sabe? Tipo, ele já foi, digamos, absorvido pelo mercado. E olha que o Brasil absorver alguma coisa é foda, sendo que ainda tem protocolos, diretórios e órgãos municipais que ainda usam papel, estão se digitalizando agora, mas... Vocês acham assim que o Facebook vai sair algum dia? Com certeza. Para o Facebook, não, hoje em dia não tem como ele sair mais não. Por que tu acha isso? Dia, assim, acho que a tendência do pessoal, como tem muita propaganda, é o que eles vão fazer. Eles vão expandir isso. entendeu? Esse cara não vai querer parar de ganhar grana, pô. O cara tem pouca gente, não. Quanto mais gente, melhor pra ele, pô. Não, assim, claro que não vai sumir da internet, mas, tipo, com certeza vai surgir outra rede social, assim como aconteceu com a Ruth. Aí vamos deixar o Facebook de lado e vamos pra essa outra. É isso que eu penso. Esse tal de Tumblr, alguém sabe me dizer qual é a diferença dele pro Facebook? Não, não usei. É, nem eu, cara. Aí a gente tá vendo outra época. Twitter também eu acho super escroto. Não, Twitter, o propósito dele é. A diferenciação dele é que ele limita os caracteres, só pode falar as coisas em poucas palavras. Então não fica aquele papo de. Ah! Sabe, o cara escreve. Oi, hoje acordei, fui, tomei café. Sabe? O cara fala, acordei, tomei café. Pronto. Sabe? O cara colocou um limite, mas ainda assim há uma interação. E o melhor nisso é que as mensagens elas vão muito mais rápido, obviamente, digamos assim, pela menor quantidade de dados. Mas aí o Facebook, a proposta dele é ser uma rede social completa, certo? Provável. Aí se essa rede é tão completa, por que a gente passaria pra outra? É isso que me quer, é isso que eu não tô. Que eu fico me perguntando. A outra pode ser melhor. Pois é, mas melhor como se o Facebook já praticamente atende as nossas necessidades. O Orkut também tinha. Pois é. Uma coisa que eu achava foda no Orkut era que dava pra tu saber quem visitou o teu perfil, sabe? No Facebook também dá. Dá? Dá, só que tu vai lá no teu perfil, aí tá lá amigos. As primeiras fotos que apareceram, eles foram do último tipo de visitado. Vixe, sério? É, várias pessoas já me falaram isso. Bom, conheço isso como lenda urbana. Lenda só malandro. Lenda? Provável também. Lenda urbana? É, porque sai na rua, as pessoas só vão te informar, se perguntar isso, eles vão dizer apenas o que eu estou dizendo. Pela rua. Então, acredito que seja isso. Ou tu conversou com outra pessoa pelo próprio Facebook, né? Não, porque assim, por exemplo, um ex-namorado, sabe aquele cara que tá afim da gata ainda, aí ela não quer papo com ele, aí o Orkut, o sacana, ele visitou o perfil, olhou fotos dela, aí o Orkut dizia lá, fulano visitou teu perfil. Aí o cara não podia dizer porra nenhuma, porra, ele já sabe que é o perfil dela. Aí tu tinha que se adaptar àquela realidade, que a rede social ia te dedurar pra tua ex. Olha, ele tá olhando tuas fotos, ele tá coisa. Ou pior ainda, tu tá bem lá no Facebook e tal. Aí, tu olha a foto da gata, a gata sabe que tu olhou ela, aí ela se pergunta, o que ele tá fazendo com a minha foto? O que será? Yes! Oh yeah! Can you feel that, buddy? Ele tá no banheiro? Ele tá fazendo o quê? Tá descascando mariola com a minha foto? Aí o Facebook não. Eu acho nesse aspecto o Orkut um tanto quanto mais seguro que o. Que coisa que o. Que o Facebook, nesse aspecto, porque tu tem acesso à informação das pessoas que te visitaram. O que pra mim é um alívio, sabe? Qualquer informação que ajude a manter a segurança, né? Sempre mesmo. E o Skype? Usei uma única vez, eu acho. Diz que eu usei pra testar minha webcam só também. Mas e aí, foi bom? Foi do jeito que eles falam na televisão? Que eles pintam, que eles vendem o peixe pra ti? Não achei necessidade, não achei diferença do live message, não. Diferença não? Nenhum? Então por que tu acha que houve uma migração? Acho que tem gente que acha mais fácil usar um aplicativo só para aquilo. Pronto. Pessoas que são assim, mais práticas. Então, tá me dizendo que há uma interação humana que tá operando. Acho que é mais pro lado empresarial, o Skype. Não simplificou todo. Pessoas comuns mesmo. Comuns? Bem, pelo menos não daqui pra gente, porque eu. É porque a gente não acha uma necessidade. Eu, por exemplo, não acho necessidade. Se eu tenho o Windows Live Essential, eu posso fazer a mesma coisa que o Skype. Fazer uma chamada de vídeo com a mesma qualidade. Coisa. Porque tu vai dar qualidade até a webcam, pô. E é conexão. Caramba. Conexão aqui no norte é foda. É, pelo menos aqui eu uso 250 KB pra ter uma resolução mais ou menos no Live Message. Quanto no Skype eu preciso de 500, pô. É. Caramba. Sabe o que eu acho mais sinistro? É que agora a China, os espertos velhos, eles vão ficar com toda coisa com todo o sinal da Microsoft. Porque parece que o Live Messenger, que vai ser desativado em todo mundo, menos na China, ele tem uma coisa no contrato dele que aparece que a Microsoft, ele não pode dizer assim, eu sei que tem uma vantagem para ir lá. Tem uma rede que é específica deles que vai ser uma vantagem desgraçada por eles estarem ainda no MSN, que a gente os ocidentais, a gente se livrou sem digamos, atentar para esse detalhe. Ainda vou pesquisar qual é. Se alguém souber, por favor, me caminhe pro universo da caralho. Que motivo é esse? Que a gente tá abandonando agora esse sistema, né? Para adotar o Skype. A gente não. Quem usa? Pelo menos diz que o Skype é melhor. Eu ainda não usei, até que a gente não usei muito, até que a gente grava o podcast ao vivo, a live assim com a galera. Mas eu fico pensando que, sei lá, é meio desnecessário, meio fútil assim, os motivos que fazem as pessoas largarem. Eu usava o Skype pelo simples motivo. Uma, que eu podia fazer a mesma função dele no Live Message, sem necessidade de uma conexão muito rápida. E acho que é só isso, como diz o pessoal. E no Message também eu tinha outras opções. Ficar ao vivo com meus colegas, só digitar texto. Até mesmo jogar dama, pô. Jogar joguinhos. É? Jogar dama? Baralho, qualquer coisa online. Ah, bacana do Orkut também, tinha vários jogos, pô. Ah, o Facebook também tem. Aliás, o suporte dele também. Mas Facebook e jogos geralmente são chatos. E a opção de dados que você gastava era bem pouquíssimas. Enquanto no Skype você usa um lado exagerado. Saudade do Orkut, aí você vai impressão minha. Às vezes eu ainda entro no Orkut. Eu entro só pra procurar o nicho que ficou lá de pirataria aqui. Vamos, convenhamos, o Orkut estava infestado de páginas de servidores de conteúdo distribuído entre os usuários. Até hoje eu vejo links, não sei o que, baixe aquele jogo extremamente raro, tá lá no Orkut esperando o link dele. Também tem os famosos grupinhos, né? O grupo do PS2, o grupo daquilo, o grupo disso. Ah, o grupo de Ragnarok, por exemplo. Na verdade, eu só entrei num grupo lá. Todo mundo odeia o Chris. Acho que sou o único. Vocês estavam aqui com aquela confusão que estava dizendo? Teve um grupo aí há uns anos atrás que estava fazendo preconceito. Tinha grupo dizendo que nem o caso da menina que deu aquele incêndio lá com os gaúchos. Que nem aquela menina que falou que os amazonenses, o pessoal do norte, do nordeste, ele não pensa. Fuck you. Ah, sim. Pois é, você... Tinha um grupo, vários grupos no Orkut, teve uma época que eles estavam falando isso, e aí foi aí que as leis começaram a apertar nesse caso. Não sei se vocês não viveram essa época não, né? Não, acho que é isso. Provavelmente eu vivi, só que eu não fiquei sabendo. Sei. É, pra vocês verem quanto internet aqui do norte, digamos assim, parada. De certa forma, na verdade, todas as formas. E a questão do e-mail? Vocês se sentem seguros com o seu e-mail atual? Eu não me sinto seguro com o meu e-mail atual porque simplesmente eu consigo hackear outros. Então acho que. Deus, consegue hackear. Mas o teu atual. O meu é o através do e-mail eu consigo pegar conexão com outros. Então não me sinto seguro. Pô. Mas. Porque fica difícil pro usuário escolher. Ah, se eu escolher é a empresa X, eu vou ter. Não existe uma empresa X segura. Não existe, cara. Porque simplesmente você pega, joga um vírus através de um documento, alguma coisa, envia pra pessoa, ela vai abrir. Aí vem sem querer, não vai aparecer na hora no computador dela. Mas brevemente os dados dela vão estar no seu computador. Caramba. Isso é legal. É tão fácil quanto tirar doce de criança. Tipo, em questão de segurança. Ah, é, porque. Hoje eu acho que tá bem mais seguro. Porque se você esquecer sua senha, vai lá, pergunta seu número, pergunta seu e-mail, pergunta. Tipo, tem a pergunta de segurança. Tem várias coisas. Antigamente era só telefone, ou esqueceu a senha, esqueceu, sei lá, as coisas, já era. Mas isso aí, só faz outro. Agora através disso, tu não consegue pegar, entrar na conta do outro? Mas se tu acerta a pergunta de segurança da outra pessoa, quais são as chances? Mas se ela não acertar? A probabilidade é 75% de tu acertar a pergunta de segurança. Depende, de conhecer a pessoa. É, pois é. Justo. A minha pergunta de segurança tem maiúsculo, tem minúsculo, tem mais de 3 números e tá subindo. Tá subindo, ainda não tem nenhum com o meu nome. Só eu detectei 25 tipos de vírus no meu e-mail há uns meses atrás. Então, vem através de tudo quanto é tipo de coisa que tu imagine, cara. Banners, vamos dizer assim, documentos, até mesmo uma frase, pô, que o cara envia pra ti, pra te pegar através do DOS, cara. Incrivelmente isso acontece. Bom DOS. Ué, eu sei que ser hacker não é igual nos filmes e tal, não vai aparecer aquele monte de letrinha, aquele monte de coisa. Querendo dar aquele zoom naquela foto. É. Essa é a maior lenda que existe em filme. E técnico de já veio o cliente me procurar pra fazer coisa assim. O cara me deu uma foto, aí falou, mas olha só, a foto tá muito pequena, não pode ampliar ela, não. Ah, não dá não. Poxa, mas como é que eu vi lá no... Ele ia sair em Missão Impossível. Eu vi lá no Mi, eu vi ele fazendo assim, eu pensei, Missão Impossível. Aí, cara, eu fiquei olhando assim, acabou. Porque ainda há, para algumas pessoas, essa mistificação. Principalmente para quem é de empresa antiga. Eu trabalho em distribuidora. E aí vai fazer a contabilidade. O cara não quer saber se vai fazer a contabilidade no computador, se vai usar programa. Ele quer saber dos números e se ele tirou lucro no final do mês. Aí ele tem o e-mail, geralmente, só para entrar em contato com a distribuidora, né? Só para receber aquele documento por mim, padrão. Aquela coisa básica, simples. Todo empreendedor usa hoje em dia. Aí como é que o cara desse vai se inteirar de você não pode fazer isso, tem que usar teclado virtual, você não pode. Um cara desse é perda de tempo, às vezes, sabe? Ele não vê que investimento na área de segurança pode, digamos assim, poupar muito, mas muito dinheiro dele mesmo. Pois é, o pessoal às vezes vão lá em casa e diz assim, poxa, cara, eu quero que tu faça isso online. Online? Quero que tu descubra tal coisa pra mim. Porra! Eles imaginam assim que eu vou pegar o computador, pô, vai aparecer um monte de letrinha e que eu vou achar aquilo rapidamente, pô. Nem no filme eu vi. Aí eu fico olhando e digo, cara, tu tem ideia do que tu tá falando? Né? Tem ideia da velocidade da conexão que existe aqui no Amazonas? Tem ideia. Pelo menos aqui nessa cidade. Tem ideia onde você está? Quais são os programas necessários para fazer o que tu tá pedindo? Uma vez veio um cara querendo que eu coisasse. Ai! Coisasse? Que eu pegasse uma foto e editasse ela e tirasse uma árvore que tava na frente do carro. Sério, mano. Pra aparecer o cara depois. Exatamente. Exatamente. Aí, o pior, eu ainda vejo coisas assim, tipo, vê, aí ele escaneia a foto, aí envia pro e-mail. Aí ele te fala, moça, não tem conexão. Aí tá, aí. Tá aí, mas o cabo não tá ligado. Porra, bicho. Eu fico olhando assim, sabe? É o tipo de pessoa que chega na loja e diz, resisto. Resisto. Ah, vai aí online, tira o resisto. Cara, eu já vejo logo, vai ser um longo dia. Quando eu venho um cliente assim, vai ser um longo dia. Nunca é um pedido simples, é isso que eu acho invocar. Ai, Jesus. Meu Deus, a internet é uma loucura. Cara, eu vou falar na internet. E-mail de... E-mail, conta de spam, quando tu tá bem lá na rede social e tal. Quando tu tá bem lá, aí sempre vem aquela propaganda. Aquilo lá não te incomoda? Porque eu uso o Twitter e não vejo tanto isso. Eu acho que a minha experiência como navegador fica um pouco mais confortável quando eu tô... Sabe, quando não tem essa pressão. Compre isso, sabe? Dino! Dino! Yeah. se o seu eletrodoméstico te deixa na mão, eu sei um cara que pode resolver. Lá na oficina Info Presente, você conserta tudo com o atendimento mais rápido da cidade. Você vai adorar. Ah, e a bateria, posso fazer? Depressa com isso! Tá pronto. Tô recuperada a energia! Oficina Info Presente, sempre melhor pra você. Conto com você. Tipo, ah, não sei o quê, o DJ aqui gostou de tal Field 4, compro você também, sabe? Tudo naquela hora. Isso incomoda vocês? O layout? Depende. Se a coisa for me beneficiar... Não, assim, na tua cara, tu tá bem lá começando, pô. É, aumente seu pênis. Viagem para o exterior. É aquela velha história, né? Será que eu clico nisso? Mas nem sempre é propaganda desse tipo. Nem sempre essa propaganda é segura. Cara, não acredite em tudo que você vê. Ouve. É, nem aquele... Mas na internet. É, tu. Tu jura que tem gente que quer ver no teu site por não? Aparece aquele porra daquele flash da mulher te chamando e tal, vai aquela mensagem de oi, você tá aí e tal. Será que a gente... Aí, como você acha que aquilo é real e tu interage com aquela caixinha ali? Não. E ela interage contigo, tu acha que é verdade? Eu acho, eu interajo com ela. Cara, aquilo é como se... Pelo menos tu interage com ela, mas ela não interage contigo. Não, porque a caixinha não tá programada, pô. Não, eu sei. Não, pois é, mas eu tô interagindo... Se tu clicar, tu tá interagindo com ela. Esse é o... Já, aí... Cara, eu vi aquilo muitas vezes. Caramba. Já chegou um colega meu, e pô, a gata tá falando contigo, responde aí. Stupid! Tá doida? Isso aqui é um site pra maiores, pô. Isso aqui é... Não precisa interagir com tudo não, pô. É assim, aí, pô, os caras... A internet é aquilo. Você acha o que quer e vê o que não quer, pô. Quem que eu fico olhando agora com essa nova coisa é a futilidade que tá se tornando na nossa vida. É sério, olha, tem gente que tá vendo praticamente... Sabe aquela situação de Big Brother? Que tem que agradar alguém, sabe? Tem que fazer algo interessante. Tem que se servir de showzinho. Aí tu vê lá o cara colocando uma foto dele. Tudo bem, foto de criança, a tua mãe sempre faz isso. Mas agora tu vê tu mesmo, o colega teu colocando uma foto quando ele era criança. Olha ele, tão pequenininho, tão bonitinho. Eu vejo negro fazendo isso, bicho. Eu fico muito indignado. Não tem que ter assunto. O cara tá vivendo uma parada que ele fez há muito tempo, quando ele não tinha nem pensamento. É isso que eu tô entendendo? Ele tá querendo que eu veja essa foto. Algum de vocês já fez isso ou é impressão minha? Não. Não? Não. Tu fez. Tu é novo, acho. Tem 17 anos. 15, mas tudo bem. E eu nunca fiz isso. Nunca. É uma foto. Duvido. Sério, cara? Por que eu ia colocar uma foto minha bebê? Não sei. Na rede social. Filha, coloca lá. Olha, começou lindo. É inútil. Eu simplesmente não postei. Eu não tive a ideia, mas... Também, não, pô, não postei. Como não tenho essas fotos quando era criança. Ah. E filha da puta de um parente meu que mora uma época em casa, levou o álbum de fotografia da família todinha. Com que propósito? Só por curiosidade. Ah, é, deve ser. Até hoje não consegui recuperar nenhuma das fotos e nem o parente. Como diz o menino. Sem necessidade, né? Queria recuperar um desgraçado desse. Mas fotos que eu tenho, acho que foi da época que eu de cabeludo mesmo, que eu coloquei já marmanjo, acho pequeno, né? Bom, uma coisa que eu acho que não é nem tanta besteira, mas eu acho que vale a pena comentar. Facebook de amigo que deixou aberto na Lan House e você viu. Ixi, Maria, isso é clássico. Ah, uma vez tinha um... Hoje é crime. Conheci... É crime? É crime, tu mexendo no Facebook do amigo. Deu um... Tinha um conhecido nosso da Lan House, vulgo Demon Hunter. Esqueceu o Facebook, o Orkut, né? Que era o Facebook daquela época. É, tá Se você é o Orkut aberto, então a gente fez uma propaganda do corpo dele, como ele vendia, aonde ele, onde era o ponto que ele ficava. Então, a gente fez essa coisa de amigo, assim, sabe? Ah, companheirismo. Amizade, companheirismo. Sei. Essas coisas que fazem a gente ver que a gente é amigo de verdade. Amiga pra essas coisas, né? Amiga pra essas coisas. Entendo. Eu vi, lembro uma vez, um colega meu, sempre é um colega, nunca é tu. Não é claro. Ele deixou aberto, aí o cara publicou assim: estou assumindo que sou gay. Aí pra piada ficar mais séria, os outros caras se juntaram e ficaram lá: poxa, brother, eu sempre soube, te apoio, tamo aí, sou teu amigo, parceirão, não vai mudar nada entre a gente não, só não vai tomar banho mais contigo. Não é nem uma foto que eu tenho de quando eu era pequeno, é uma pintura que o cara fez, eu lembro da época, acho que do meu usar adote, fazia aquelas pinturas, nossa, eles chamavam de... Colocavam retratos. É, retratos, que faziam em paredes antigamente. Antigamente, uma... antes da emissão de JPEG, né? É, com aquelas molduras esquisitas pra porra. Eu tinha um... Aquela cara de bunda. Eu tinha uma pintura daquela, quando eu era moleque. Boa. Felizmente não parecia nem um pouco comigo. Que merda, cara. Bons tempos. Olha que eu sou saduzista, mas isso daí... Isso daí já ultrapassa meu limite moral de saduzista. Meu limite moral, cara, sério. Coisa que eu nem... Ai, nem eu faço. O que você se lembra, assim, que marcou vocês? Acho que, sei lá, acho que foi no Facebook, cara. Eu já tive uns amigos muito estranhos, que eles mesmo se zoaram online. Como assim? Como assim? Se zoar, postar fotos esquisitas, estranhas, sei lá, comendo alguma coisa. Geralmente essa foto rodou a rede quase toda, com várias legendas diferentes. Ah, tipo... Deus, é o cara que tá pedindo pra ser zoado. Eu já vi isso. Porra, esse é o nível de... Eu acho isso tão estranho quanto... Descompromisso com ele mesmo. É, um relaxamento da própria pessoa. Cara, uma coisa zoada que eu vi, marcou. Foi no Google comigo mesmo. Tipo... A tua foto. Eu morava com a minha avó. Aí eu ia vir morar pra cá com a minha mãe. Aí a mãe falou assim: pesquisa aí sobre a tua escola, que tu vai estudar e tal. Eu de boa. Aí eu lá pesquisei. Nem lembro o nome da escola. Eu pesquisei e saiu lá. A gente top. Não sabia que tinha que clicar lá no link. É. Aí eu ficava lendo aqueles pedacinhos que vem. Aquela tá assim, assim. Cara, eu li aquilo várias vezes, todos. Aí tipo, eu falei pra mãe: eu achei legal, só que não tem muita coisa não. Que porra, mano. Aí que ela foi me explicar que tinha que explicar e tal. Então, isso não é só uma vida, mano. Não, agora, você já consegue imaginar Dark Horse numa época que ele não sabia porra nenhuma de computador? Só que eu sabia uma coisa que era de internet, não, de videogame, que eu sabia, que era o nome Link do Zelda. Aí o cara virou e falou pra mim: ei, clica no link. E eu procurando o link lá. Clica no link. Aí eu olhava assim, procurava foto, tu tem que clicar. É porque ainda fiz aqueles cursos de informática, né? Aqueles basiquinhos. Que tu aprende, sabe? Que tu chega lá. Tu aprende o básico do básico. Não, pior que o básico do básico. Só o cara. Primeira aula, mover o mouse. Segunda aula, clicar. Por aí. Aí. Primeira vez na internet e tal, como é que eu uso isso? Como é que eu navego? Clica no link. Aí olhando assim, eu procurava assim, procurava na página, olhava. Cadê o link? Não tô vendo o link. É, isso não é putaria. Isso aconteceu comigo mesmo, cara. Eu tenho vergonha disso até hoje. Desculpa, pessoal. Eu não sou normal. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, não preciso ser julgado. E aí, mais alguém? Mais alguma história interessante? Sim? Acho que sobre internet não, velho. Que na época que eu estudei sobre computação, não existia isso na escola. O quê? O link? Não, internet na escola de computação, velho. Ah. Na época eu aprendi ainda com Windows 8, pô. Na época o Windows 8 não, Windows 98. Acho que o Windows 8 era... aprendeu semana passada. É. Mas o Windows 98, velho, que aquilo é lendário. Lendário, aquilo é transcendental pra mim. Eu lembro bem assim, o cara, além dele instalar o Windows, ele instalava infinidade de CDs pra poder funcionar. Quem usou o Trumpet pra WebSocket pra tudo. se comunicar duas máquinas. Mas eu sabe do que eu tô falando. 1998, né? Saudade. Na época do U, que tinha U, né? Uma coisa que eu tenho saudade é da satisfação de tu poder se conectar. Aquele barulho. Não, tudo bem que hoje tá mais rápido, tá mais prático, mas aquela satisfação de porra, conseguir. Consegui. Aquilo ali era o barulho que geralmente tu conseguia fazer a descarga correta, né? Mas... É, aquela satisfação, cara, tu se sentia porra, sou muito foda. Porra, finalmente. Era quase ter um filho. Porra. Porque a internet aqui, cara, não é em São Paulo, não é em Rio de Janeiro. Não, aqui, além de tu ter que contar com os fatores, com as dificuldades eletrônicas, como sinal, essas coisas, tu tinha que contar com os fatores climáticos. Porque se o vento bater na antena, o que é muito comum no Amazonas acontecer, o vento tá direto. Se tiver no meio de chuva, mesmo que tenha o sinal, que esteja tudo bonitinho, tu não vai conseguir baixar. Se o servidor... Aí que vem as dificuldades normais, como servidor, como conexão, como curso. Isso daí vem em terceiro lugar. Primeiro, você tem que vencer a mãe natureza. Você tinha que conseguir se comunicar. Você consegue conceber o quão escroto isso é? Aí tu imagina um cara na época de Orkut e tal, lá, paquerando a menina, se achando tal, porra, marquei um ponto com, vou pegar outro depois eu conheci uma. Aí ele recebe aquele e-mail, como encontre às 7 da noite. Você pode confirmar? Aí o cara vai lá, internet, onde? Mas quando que conecta? Aí ele tenta o dia todo dia, não consegue, aí meia-noite e tal. Aí começa a chover, puta que pariu. Aí começa a suar, começa a ficar a ter aquela pressão, puta merda, não vai dar, a gata vai achar que eu furei com ela, porra. Aí, porra, tu fica suado. Cara, eu já passei por isso, eu confesso que eu já passei por isso. Passou por isso? Já passei. Todas as histórias que eu conto, eu vivenciei grande parte delas. Se não, eu testemunhei grande parte delas. As de derrota, oficialmente, eu vou dizer que não fui eu, mas... Ainda a gente sabe como você. Ou não. Vencer a conexão de internet na Amazônia é um desafio. Até que hoje tá melhorzinho. Vocês acham que melhorou muito ou tá... Não, pior não ficou não. Pior não, tá melhorando. Pior não, já é um consolo, de certa forma. Não tem como isso. Pior. Um dia a gente chega na velocidade do Japão. É, no Japão. Se a gente chegar a 1 mega, mas se bem que lá em Paris eu ia falar que tem internet de 1 mega. Alguém ouviu esse papo aí? Eu ouvi um boato, mas... E o tal do Ninhão, que dizem que vai chegar pra cá. Tava prometido pra ver que é mais 8 meses, né? Mas eu acredito que isso vai dobrar, né? Dobrar. 16, mais um ano e um quebrado. Mais um ano e 4 meses, mais ou menos. Acredito que esse leão aí já vai ser. Talvez se chegar, né? Se o prefeito não der um pé atrás. Aí uma parada que eu fico olhando, que as redes sociais ajudaram muito. Porque muita das coisas ajudou muito na articulação ultimamente daqui, né? Ah, porque tem grande parte das reclamações hoje em dia chega nas redes sociais. Tem várias páginas relacionadas a isso. O pessoal que é cabeça mesmo, curte páginas boas. O que eu fico olhando é as reclamações que o pessoal faz com seus gestores. Por exemplo, lá teve até prefeito em algumas cidades que já estavam proibindo, o uso do Facebook em algumas localidades. Caralho. Porque os caras estavam se organizando, poxa, o cara lá não tava buraco e tal. Mas ao mesmo tempo o pessoal tá começando a fazer aqui. E aí, se isso acontecesse aqui, tu acha que ia ter algum movimento? Oh, caralho, quero meu Facebook de volta. Tu acha? Eles poderiam até proibir, mas acho que eles não iam conseguir, não. Porque a galera é muito viciada, né? Não é nem tanto isso, porque hoje em dia aqui da Guatiara existe uma infinidade de jeito de burlar isso. Você falar que aquele técnico foda que eles mandam pra manutenção, geralmente é... Geralmente é alienado. É, mas mais alienado ainda aqui. É aquele técnico foda, bem privado mesmo, que não tá por dentro das novidades. E o cara, quando tá antenado, assim, eu duvido barrar ele. Fala por experiência própria. Eu, quando eu estudava no local, tinha um técnico lá querendo me bloquear o Facebook e tal, só que a gente sempre achava uma brecha. Cara, achar brecha em servidores eu consegui 2 vezes. Geralmente é por um errinho do técnico, porque ele sempre deixa escapar. Não. Ou outro, ele deixa faltando uma barra, um H não, geralmente um 2 pontos. Ou S. que estudar isso aí, quando chegar um servidor de público, geralmente eles fazem isso, é pra te não acessar redes sociais. Presta atenção nesses detalhes quando tu for acessar. Se sumir uma dessas partes aí, coloque, que você vai conseguir. Coloque. Sabe uma parada que essas redes corporativas, eles fazem muito isso, pra justamente pro cara render o trabalho dele. Aí, só que às vezes é bom, não todo tempo, claro, o cara tá articulado justamente pra ele ter soluções pra alguns problemas. Por exemplo, se na empresa dele, ele não tem aquele bem, pode muito bem procurar uma outra empresa que cuide daquela deficiência do empresarial dele. É, e agora o programa está acabando e vamos para finalizar. O que vocês recomendam para a galera utilizar na net? A minha mensagem é: não sejam pegos. Façam a besteira, porque a internet sem besteira não seria internet. Seria uma coisa que não era internet. Então, façam a besteira, deixem a internet legal. Esse é um bom conceito, uma coisa que não é internet. Seja lá o que for. Vamos. Mas não era internet. É, seja lá o que for, vamos descobrir o que é. Eu recomendo usar a cabeça, velho. Só a cabeça? Só a cabeça e um mouse bom. O resto depende da localidade da pessoa vive. Usar com cuidado, cara. Eu recomendo um site muito foda que eu achei. Universo Dark Hall. Muito foda, tem podcast, tem vídeos, tem coisa, tem contos, tem. E principalmente joguinhos em flash de qualidade pra você. Também recomendo um site pra baixar anime, tem todo o anime que tu pensar lá. Então, e tipo, não tem aquela parada, clique aqui pra baixar arquivo e depois baixar o seu programa. É Yokai Animes. Cara, o Yokai. Eu recomendo o Sakura Animes e também o menino, o baixohentai.net. Muito bom esse, cara. Muito bom. Sério. O maior acervo de hentai que a internet já viu. Mas eu ainda fico ainda com a Anime Cars e o Ryuga Downloads, porque eles sempre disponibilizam alguns servidores muito bons, cara. Ah, sim. Não vamos esquecer. Então é isso, fica a dica. Se você curte internet, se você adora um download ou um hentai, compartilhe esse podcast, passe adiante, dê sua opinião, opine. Nós queremos que você participe do nosso blog. Não esqueça, quando estiverem navegando em alguns sites, pedirem doações, por favor, doem, cara. Porque realmente alguns precisam. Se tiverem dinheiro que esteja sobrando, nós podemos redirecioná-los para centros de caridade. Ou não. Realmente. Ou para alguns sites que realmente precisam. Tem também a Fundação Mimeio, que... Mimeio, né? Que ela sabe todas as coisas. Ela é parceira do nosso blog e ela se encontra com homens muito carentes que estão, infelizmente, praticando videogame sem um console moderno e estão necessitando muito de se atualizar. Então, senhores, se vocês tiverem algum dinheiro sobrando, mandem para a Fundação Mim mesmo. Então, galera, por hoje é só, fica a dica e nos vemos na próxima. Não esqueçam de usar o antivírus. O único São Paulino nesse programa. Certo, tem um outro São Paulino aqui, só que ele não está presente, felizmente. Ele não... Então tem um outro São Paulino aqui que ele não está presente, mas prossiga. Ele está aqui, mas não está presente. Ele está aqui em espírito, que ele participa. Você está aí? Andal. É você, Satanás. É por aí. Tem. E ele gosta do Chum. Chum? Chum. Os cavaleiros. Ah, o Chum. São Paulino gosta do Chum. É, por aí. É nesse nível de perigo. Tá? O Chum é a molecona dos Cavaleiros do Zodíaco. É a moça. Agora é a dragão. A nova temporada que lançaram. É. O filho do Shiryu, ele é meio... Aí, esse paulista aí, ele também fala porta? Porta, assim, com sotaque? É, com sotaque. Não, da voz dele é mais fina. Então ele fala porta? Não, ele fala mais rápido. Mas, cara, eu vou te mostrar uma gravação dele. Aí tu me diz o que tu achou. Mas ele é paulista mesmo, ele só diz que... Não, ele é São Paulino, mas por parte de time. Eu não sou São Paulino, cara, eu sou flamenguista. Porque obviamente, já influencia na sexualidade. É. Ai. Como se você assinasse um documento dizendo que você era gay. Não, quase isso. Quase. Quase isso, senhor, quase. Quase isso. Pois é. E besteira de internet, assim, o que é que tu viu que tu achou babaca? Alguém fazer, não tu. Alguém? Deixa eu ver, uma coisa que eu vi, uma coisa muito babaca. É. Além do nosso canal, do nosso blog, do nosso programa. Não, sei, uma coisa que eu já vi antes, agora eu sei que eu tô vendo agora, né? Ah, então é. Depois eu comento. Tem que ser antes. É. Mas a parada. Ela faz parte da internet, essa coisa da. Não, da não parte não. Ela não. Agora não, pelo menos, que criminalizou. Pois é, né? Nesse teu tempo assim online, tu já sofreu algum preconceito pelo fato de ser brasileiro? Porque quando a gente tá navegando, a gente acha blogs estrangeiros, né? Tu já visitou? Eu teve algum. Na verdade, existe o aplicativo Nimbus, pra quem não conhece, é um aplicativo de chat, no Facebook a gente pode conversar. É, no Facebook não, no celular. Onde você pode conversar tanto com seus contatos do Facebook, quanto com contatos que você acha no Nimbus mesmo. Aí tá, nesse Nimbus ele é bem internacional, assim, tem várias pessoas, tanto da Índia quanto da Filipinas. Não tem mais de nenhum outro país. Quando eu pergunto onde você é, Índia ou então Filipinas. Aí, uma vez falaram, se perguntaram se tinha macaco andando na rua, se tinha jacaré na rua, se as pessoas que usavam roupa, essas coisas assim, sabe? Ah, claro. Isso é a imagem do Brasil. É o Blanca. Porque não, é o Blanca. O Brasil será eternamente povoado por blancas e penduram pirarucos na parede. Acho justo, acho até nobre. Aí tá, é assim. Desculpa, interromper, continue aí, depois eu pergunto. Não, agora eu já perdi o fio da meada. Tá. Então, pergunta: como é que São Paulino vem parar no meio do Amazonas? Como é que é paulista? Porque São Paulino é quem torce pro São Paulo. Paulista é quem nasce em São Paulo. E paulistano é quem nasce em São Paulo, capital. Tá bom, não vamos mais discutir sua sexualidade. eu vim pra cá por causa que minha família viajava muito. No caso, eu tinha família lá, eu tenho família em São Paulo. Ah. E durante a ocasião que minha mãe estava quase pra me. A você, né? Espaço. A você. Interrupção. Te ter você. Ter. Te ter você. O verbo ter, que na verdade é o verbo ter. E aí ela foi visitar esses parentes. Aí eu acabei nascendo em São Paulo. Ah. Onde eu saí com um pouco de tempo, mas depois eu voltei com 2 anos, fiquei mais um tempo e vim morar aqui nesse lado norte do país. Sim, mas tu nasceu aqui ou veio pra cá? Com quantos anos mais ou menos? Não, eu vim com 28 dias. Vixe Maria. Mas então... a minha certidão e a minha identidade tá lá, que eu sou paulista. Ah, isso então é... acabou-se. Então acabou-se, é pra sempre. Se pra quem tiver dúvida, eu falo com sotaque, porque na minha casa eu cresci com sotaque, então... Toda minha família é do sul, predominantemente do sul, então tem esse sotaque. Nossa, entendo. Bom pra você. Eu acho. É o charme. Eu acho. As minas pira. Ah. As minas pira. Vamos lá.